O sangue flui em raízes místicas nos mares. Constrói lares ao passo que se esvai. Destroem guerras nucleares. Força de forças hidrográficas compostas de salitre e água. Essências metamorfas, onispermas, lágrimas, reminiscências. Louca sense ingera crustáceos, músculos que mutilam em pedras preciosas. O sangue massa como o sol e a rosa. Quando mergulho no mar puro, cresço-me fulgurante orgulho. Minha mente retorna à África invadida. De onde evadi? Pelo bicho corrupto e tal. Além do refinamento mineral que mar me traz. Além do mal, do bem-estar. O sangue mapa de miracular, automolecular, dom. Por século dragonal, os seus tesouros canhões. Do sangue aos mares, teu jogo custou expedições. O sangue une os mares desde antes, nunca dantes vistos. Connect East, translates onto profico signal. Sinto estou que a batalha estende. Avão irmão, seu supim, se ruta e conta e mate, yeah. O sangue une os mares desde antes, nunca dantes vistos. Connect East, translates onto profico signal. Sinto estou que a batalha estende. Avão irmão, seu supim, se ruta e conta e mate, yeah. But it's thicker than water, so travel the treble. Deal a time enough for rebel. Expedition no mission fission. Superficial strength, superposition. Leave what say, dub, you know the fish. Poetic composition. Flex like a spin British. All manuscript is frozen, flick collision, critical for so what is this? It's similar accents of Osho. Flow six dish on back row, double chauvinistic fake. My inner blaze is stroke as overquake. Focus to shine, obliterate the fake. So many reflects, so body action says. Take truth for myself, know the truth, bruise and stacks. But the force I preserve, in being a preserve. Collect, respect, wisdom straight for nature. For bring the race full. O sangue e nos mares desde antes, nunca tantos vistos. Connect this translates onto profico signal. Não sinta só que a batalha estende. Amor, irmão, seu supreme, seu old count mate, yeah. O sangue e nos mares desde antes, nunca tantos vistos. Connect this translates onto profico signal. Não sinta só que a batalha estende. Amor, irmão, seu supreme, seu old count mate, yeah. Contemplo planos pra condensar anos. A da já cai com qual decênio. Selos proféticos velo aos milênios. Revelo auros polhedos, ecos retroflexos. Conexo universo indexível. Respeito o processo, oxílicos, reflexos, espectros idílicos. Anjos evoluem olos, interpolos, simbólicos. Mas lírico, discurso sobre o obscurantismo onírico. Inflicam fluência do ver, assuste do 09 como você. Esotéricos, verbais numéricos eclodem. Minha curiosidade descobre energias. Nada se move quanto metelecinesia dissolve. Poesia revolve elogias. Essa tecnologia física é guerrida. É guerra das lágrimas sorridas. Elas que se eletrolizam paralelas entre as aos zelos. Vocalismo, reflexos, polelos, estalos. Estilos, revelos, destilos, campos eletromagnéticos. Ataques, raciocínios, excelsos. Inteligência similar para o céu, sologiométrico, estaticismo, sinex. Dialogo com elementos, atomismo, fisiométrico, picos, energéticos, leirético, permeio. Deslumbro para o céu, veio do seio galáctico. Concentro-me para estar mais atento, estoque paranoico, circo dramático. Dramático, dramático.